caso. Não entendo a violência em que vai. Aquela estrela que nos chama, deixo-me arder como se amanhã já fosse nunca mais. Um milagre já é estar aqui pra ser. Nenhum rale é mais brilhante do que nós. Lágrima de amor que nenhum de nós jamais.